AM820, uma emissora do Grupo Independente. Rua Marechal Floriano 213, Centro de Estrela. Musical 820. Rádio do Vale, AM820. Programação musical especial da Rádio do Vale, AM820. música. Rádio do Vale, AM 820. Musical 820. Musical 820. E alto padrão de qualidade. Faça o seu projeto com a Horizontal Vidros e concorra a duas motos e um carro zero quilômetro na campanha Sorte Sobre Rodas. Acesse o site horizontalvidros.com.br e conheça nosso diferencial. Entre em contato pelo telefone 3748-6848 ou pelo WhatsApp 996-56-7054. Horizontal Vidros e Estadria. A gente mantém a hora de dar boas notícias. Dizer que o coronavírus é coisa do passado. Mas para isso acontecer, a gente precisa de você. Vamos todos seguir as recomendações da saúde. Use máscara. Use máscara. Use máscara. Use máscara. Use máscara. E se esquecer de higienizar as mãos seguramente, cuidando de si, você protege também quem você é. Todos contra um vírus. Grupo Independente. Onde quer que você esteja. Se você você busca alcançar seus objetivos comerciais, vender mais, aumentar seu fluxo de loja e aumentar a sua lucratividade, nós temos produtos que certamente irão lhe ajudar a atingir os seus resultados. Conheça nossas estratégias comerciais. Contate-nos. Iremos até você pelo telefone 3710-4902 ou cliente@independente.com.br. Futebol Internacional. O PSG anunciou a extensão de contrato do goleiro Keylor Navas por mais uma temporada. O arqueiro Costa Rican, de 34 anos, está vinculado agora ao clube da capital francesa até 30 de junho de 2024. Ao longo de 72 partidas como goleiro do PSG, incluindo 34 sem sofrer nenhum gol, o goleiro conquistou 4 troféus. Um campeonato francês, uma Copa da França, uma Copa da Liga e também um troféu dos campeões. Navas e PSG entram em campo amanhã para o primeiro jogo da semifinais da Liga dos Campeões contra o Manchester City. Hoje também a bola rola para Real Madrid e Chelsea. Após toda a repercussão negativa na tentativa das equipes de criarem a Superliga, isso parece assunto superado. E os jogos da principal competição do velho continente vai acontecer normalmente. Com o futebol internacional, Felipe Chinito. Brás Rede, internet fibra ótica 200 megas por R$98 por mês. Brás Rede, 0800-644-3850. Centro de Lajeado na Pascoalina, vai do centro e salvam. Ligue 3729-8809 ou acesse boxcentrosrs.com.br. Rádio do Vale, AM820, uma emissora do Grupo Independente. Loja Comercial e do Fomento, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Estrela, sempre ao seu lado. Destaque Materiais de Construção, na Rua Coronel Brito, 530, fone 372-1756. Cicred, gente que coopera, cresce. Em Estrela, no centro e no bairro Oriental, na entrada da cidade e no centro de Colinas. Dismar, há 52 anos, cuidando e protegendo a quem você ama. Música, alegria e entretenimento no fim de tarde, com a apresentação de Fernando Jorius. 820 em festa, agora, aqui na Rádio do Vale, com Fernando Jorius. Começando mais um 820 festa aqui para a Rádio do Vale, emissora do Grupo Independente. Hoje é terça-feira, Rádio Cinta, terça-feira, dia 27 de abril de 2021. Tempo bom no Vale, linda terça-feira, temperatura em 22 graus 6 décimos, 22.6 é a temperatura. Até às 19 horas tem o melhor da música alemã, tem o melhor das bandinhas, o bailão. A você ficar de muita vida, alegre e feliz na companhia do Jari. 3712-1259 ou mensagem do celular e WhatsApp 99891-08720 para você participar, interagir, mandar o aluno, mandar o recado nesta terça-feira e participar aqui da programação. Primo, André, eu vou ter um WhatsApp, pode mandar o WhatsApp, pode gravar o áudio, fica mais fácil, grava o áudio aí no seu celular. E mande aí 320 caixa para saber aí onde você está aí na Cinto, né, companhia, para lhe mandar aquele abraço super especial. Com vocês, perdão dos momentos, Cássio, estou chegando de bem com a vida, estou alegre e feliz. E para você, como é que foi sua terça-feira até aqui? Como é que foi seu dia? Tudo bem? Tudo em ordem? Com você, com sua família, espero que todos estejam super bem, de saúde, de felicidade. Parte técnica Diego Classe. E a partir de agora, então, essa energia positiva, essa descontração e esse alto astral para alegrar o seu fim de tarde. 3712-259, então, e também mensagem de celular e WhatsApp para o 99891-0820 para você participar, interagir, mandar aquele alô, aquele abraço. Começamos com eles, banda Opus. Festa e alegria, esse é o espírito do 820 em festa. Festa e alegria. Foi de Lúcio Repunga, foi de Cenolê, foi de Felipe Reteria, foi de Carlos Freundem, Toque Flor.